eu soube que você anda falando, que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar. Alto lá, guarde a língua na boca. Sua verdade é tão pouca, como pode ter razão? Se foi você quem me pediu perdão, se foi você quem me pediu perdão, eu soube. Eu soube que você anda falando, que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar. E já aí, alto lá, guarde a língua na boca. Sua verdade é tão pouca, como pode ter razão? Se foi você quem me pediu perdão, se foi você quem me pediu perdão. Você não mereceu amor igual ao meu, era pra ser guardado. Você não cumpriu os mandamentos e tanto mentiu que conseguiu tudo acabado. Vai, quero viver em paz. Você pisou demais, meu coração sofrido. Eu volto pra orgia, o meu mundo proibido, de onde eu nunca devia ter saído. Eu volto pra orgia, o meu mundo proibido, de onde eu nunca devia ter saído. Eu soube que você anda falando, e eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar. Alto lá, guarde a língua na boca. Sua verdade é tão pouca, foi você quem me pediu perdão. Se foi você quem me pediu perdão. Você não mereceu amor igual ao meu, era pra ser guardado. Você não cumpriu os mandamentos e tanto mentiu que conseguiu tudo acabado. Vai, quero viver em paz. Você pisou demais, meu coração sofrido. Eu volto pra orgia, o meu mundo proibido, de onde eu nunca devia ter saído. Eu volto.